Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast, um Projeto X Podcast que está sendo esperado há mais de 2 anos, que está sendo protelado há muito tempo e que finalmente, se tudo correr bem, pelo amor de Deus, se tudo correr bem agora... 3 anos. Entre aviações e merdas acontecendo durante o processo. Vamos lá, começar 2016 bem, vamos lá, caramba. É, porque 2015 ainda não acabou, né? Tá mal pra caraca. Não, gente, 2015 é o ano infernal, mas não vem ao caso. E esse cast é de um tema que... é muito esperado pela galera e muito esperado por nós também, porque é uma coisa muito especial pra todo mundo aqui. Nós vamos falar do Estúdio Ghibli, essa casa de grandes obras, essa casa de histórias encantadoras. Eu sou a Dri e uma vez que você faz alguma coisa, você nunca se esquece, mesmo que você não se lembre. Eu não lembro de onde é, parece importante. Eu também não lembro. A viagem de Chihiro, as Olha aí. Você viu 5 vezes o filme, né, ô Teixe? Porra, eu tinha o quê? Quantos anos? 2001? Eu nem sei quantos anos eu tinha em 2001, cara. Na verdade, acho que fui ver em 2002, quando saiu na locadora ainda. Locadora, você sabe o que é isso? Tá bom. Tá bom. Aqui é o Seiji e o Mugi pediu pra mencioná-lo fazendo uma comparação dele com o Totoro, né? Aí eu me pergunto, que tipo de comparação a gente faz com ele? Tipo que assim, ele é peludinho ou gordo? É gordo, é preguiçoso, é guloso... Ou é seu amigo? Senhor Ivaldo Mugiwara, não se compara ao Totoro. Obrigado. Talvez o... não sei, talvez ao No Face. Não, faz tudo, mas não faz nada, tá ligado? Aqui é o Bira e o mal da cultura japonesa são os otakus. Sim! Anime foi um erro. Caraca, velho. Anime, publicações polêmicas do... não foram com essas palavras, mas foram com essas intenções que Shio Miyazaki falou isso. E ele tá coberto de razão. Na verdade, o mal de tudo são os extremistas. Olá, eu sou o Tono. E, bem, o meu filme favorito da Ghibli é Meu Vizinho Pedoro. Oh. Caraca, velho, essa referência é muito boa. É muito legal. Pedoro. Pesado. Pra quem não entendeu, vai assistir o Cast Gui então. Falar dos filmes, a gente vai dar um pouquinho do histórico do estúdio, né? É um estúdio localizado em Koganei, em Tóquio. Na região de Tóquio, foi fundado, né? Isso, uma região de Tóquio. Foi fundado em 15 de junho de 85 por Hayao Miyazaki, seu lindo, e Isao Takahata, seu outro lindo, Toshio Suzuki e Yasuyori Tokuma. E além, assim, apesar de ele ter ficado muito conhecido pelos longas de animação, que são, assim, o grande carro-chefe, o grande projetor do nome Estúdio Ghibli, eles também produziram curtas-metragens, filmes pra TV, comerciais, recentemente produziram uma série de anime e produziram um jogo. Na verdade, 2 jogos, mas a gente vai falar um pouco mais deles depois. 8 de seus filmes estão entre os 15 filmes de animação de maior arrecadação no Japão, sendo A Viagem de Chihiro recordista, arrecadando 274 milhões de dólares pelo mundo todo e ganhou o Oscar de melhor animação. Exatamente, desbancou a Disney, né? Finalmente. Foi nessa cerimônia que o Miyazaki queimou a sua chance de ganhar qualquer outra coisa, não aparecendo e dizendo que não iria pra um país que ataca o Iraque, mas ok. Que coisa. É, mas ele é desbocado, né, cara? Ele é tipo Pelé. Ah. Olha aí. Bom, ele faz, depois cospe no prato quebrando, mas ele não é burro. Essa é a diferença. A origem do nome Ghibli, sim, eu vou falar errado que é Ghibli, mas o correto lá no Japão é Ghibli. Ghibli. Mas todo mundo fala Ghibli, então eu sinto muito, cara. Eu não consigo falar Ghibli, né? Sinto muito. Vou falar Ghibli, você pode... Não. É, então, Ghibli. Ghibli. Mas a caraca, é isso mesmo? Caralho, que beleza. Eu nunca mais vou conseguir falar errado, tá ligado? É só falar Ghibli. É, mas a palavra correta mesmo é Ghibli, porque ela vem de uma expressão, né, um termo de origem italiana, né, baseado no termo arábico, que representa o vento que sopra do mar Mediterrâneo. O nome do estúdio, ele vem de um apelido de um avião mesmo, né, que o Hayao Miyazaki é fã de aviões, né, e ele adotou esse nome, né, Ghibli, que foi um avião usado na Segunda Guerra Mundial, né, Caproni K-309, né. Exato. Puta avião. Beleza, né? Inclusive, pra quem assistiu Porco-Rosso, tem uma cena que vai ver o nome Ghibli escrito no motor de avião. Quando eu vi isso, eu achei isso massa. Eu fiquei, olha só que legal, apareceu o nome. É bobo, mas eu achei muito legal. A ideia do Ghibli, vem esse vento que sopra do mar de Mediterrâneo, a ideia do estúdio é soprar novos ventos na produção de animações, né, cara? Exato. Interessante essa frase. Sim, e até hoje eles estão fazendo bem, né? Tem falhas, todo vento tem falha. Ah, mas eles vieram pra inovar ou pra melhorar a qualidade de animação no mundo, assim, difundir. Sim, às vezes nem de animação, né? Às vezes da própria história em si. Eles são muito bons na. Muitas vezes eles pecam na animação, mas muitas vezes eles conseguem o balanço perfeito entre os dois. Pra mim, esse balanço até hoje é a Viagem Chihiro, eles não têm filme melhor. Sim. Mas eles conseguem muitas vezes contar histórias mesmo que a animação esteja defasada. É vulgo Túmulo dos Vagalumes. Defasada sim. Não, né? Defasada porque... que eu digo antiga, cara. Porque a gente acaba se acostumando a novos tipos de traços, novas cores. O Ghibli tem uma grande característica: trabalho à mão, né? Manualmente, né? As sim, animações... sim. Ele ainda faz todo o trabalho em animação 2D, né? À mão. É, sim. Então. Eu diria que um exemplo de arte que peca, mas uma história que ganha um pouco mais, um filme muito mais recente que é o When Marnie Was There, que apesar de a animação ser, pros padrões Ghibli, uma animação meio ruim, a história soube compensar, a história soube encantar da forma que se propôs. Mesmo a animação não conquistando. Isso é uma animação de 2014, olha lá, hein? Sim, é o mais recente. É o último filme, então a gente foi de um dos primeiros até um dos últimos, que a gente percebe isso. E seguindo um pouco, a gente vai contar um pouco da história desse estúdio, né? Antes da fundação dele, tanto o Takahata quanto o Miyazaki já tinham carreiras bem consolidadas, já tinham produzido em animações, eles já tinham trabalhado juntos, inclusive. E o Suzuki era editor de uma revista de mangá, que é a revista Animage, sei lá como se pronuncia isso. Uma revista que, inclusive, serviu até de palco e de campo de exposição e de divulgação de muitas obras da Ghibli. Durante um tempo, sim. Nessa primeira inclusive, fase. Inclusive, alguns mangás escritos pelo Miyazaki foi publicado nessa revista também, Animage, né? Aliás, essa revista era publicada, era dona da Tokuma Shoten, né? Que é o dono é o Yasuya Tokuma, um dos grandes fundadores do estúdio Ghibli, né? Por isso, essa relação direta desse cara com essa revista. O que realmente catalisou a fundação do estúdio foi o grande sucesso que o Nausicaa of the Valley of the Wind, que muita gente fala, é um filme Ghibli. Não, ele crianças, é um não é. Ainda é não. Nausicaa do Vale dos Ventos, é, realmente. Que não é de 84, né? Isso. O Nausicaa do Vale do Vento. É um filme de 84. Ele foi, apesar de toda Ghibli estar lá, sim, os grandes nomes da Ghibli estarem lá, ele não tem o nome do estúdio, porque o estúdio foi fundado depois. É um ano depois ele foi fundado, né? Ele fez muito sucesso e marcou realmente o começo dos trabalhos dessa equipe juntas. E a partir daí surgiu essa, acho que é a semente do estúdio, sim, né? E também mostrou o grande papel de algumas dessas pessoas. O Miyazaki sendo o principal diretor. O Isao Takahata também dirigindo obras muito importantes do estúdio. O Suzuki sendo o produtor de vários filmes. Além do Joe Hisaishi, que é compositor de trilhas sonoras, que compôs grande parte das trilhas dos filmes do Miyazaki. Com esse time desempenhando essas funções desse filme, meio que replicou o que viria a acontecer ali em diante quando o estúdio de fato foi fundado em 85. Uhum. O Miyazaki é o principal diretor, que dirigiu mais obras, que escreveu o roteiro de grande parte das obras. Ele é o grande nome do Ghibli, né, cara? Quando você pensa em estúdio Ghibli, você pensa primeiro no Hayao Miyazaki, antes de mais nada. Uhum. Ele mesmo conseguiu vender a própria imagem. É a cara dele, tá ali, a cara dele você já anota ali, pronto, é o Ghibli. Toda vez que ele fala que ele vai se aposentar, né? O pessoal as ações. Todo mundo chora. A gente sabe que ele vai voltar. Não, é a gente sabe que ele não vai se aposentar. Ele só vai aposentar quando ele morrer. Todo mundo já sabe disso. Mas todo mundo fica triste. Toda vez que ele fala que vai aposentar, todo mundo fica sente uma perda no coração. Ele pensando, e os investidores Deus, também, será né? Que ele vai saber? Acontece bastante isso de variações na economia por pessoas e muito em empresas japonesas, né? Por exemplo, a Nintendo tem esse problema, a Konami tinha esse problema. Agora não tem mais. Agora não tem mais agora porque ela mais. Vai falir. Mas é aquela coisa, são filosofias e caras de empresas que são vinculadas a determinadas pessoas, né? Então, assim, você acaba lembrando da pessoa, acaba associando a pessoa de tal forma que você vê aquela pessoa como aquele grupo. Entendeu? Como aquela empresa. Além disso, só que também não vamos desmerecer outras pessoas que dirigiram outras obras, que é o caso de Isao Takahata, que é responsável por provavelmente o filme mais devastador do estúdio, que é o Túmulo dos Vagalumes, ou o filho do Hayao Miyazaki, que é o Goro Miyazaki. Que não dá uma dentro. Ah, o seu... Ele tenta. O primeiro não, mas o segundo, eu gosto do segundo filme dele. Tudo bem. Além disso, né, o grande compositor, né, de filmes, da, principalmente dos, do Hayao Miyazaki, é o Joe Hisaishi, né? Cara, quem gosta de trilha sonora sabe quem é esse cara. Um cara fantástico, incrível, né? Porra, ele tá sempre com essa parceria incrível com o Hayao Miyazaki. Então, todos os filmes, praticamente todos os filmes do Miyazaki, tá ele lá compondo, né? Gente, é muito bom esse cara, eu adoro ele, porra. Continuando, né, a partir de agosto de 96, né, a Disney, ela começa a trabalhar em conjunto com a Ghibli, distribuindo seus filmes internacionalmente. Aí, a Disney botando mãozinha até. Ela sabe que é bom, cara. É, tem vezes que ela falha algumas coisas, viu, mas tem outras que ela então, faz. Então, mas boa. É, eu acho que, você vai ver, se o Miyazaki se aposentar, a Disney compra. Ela, eu acho que ela consegue fixar finalmente o que ela sempre quis. Um pé no Japão. Ah, conseguiu sim. Um pé na Ásia, então, que ela nunca conseguiu isso. Ultimamente Frozen se tornou tão, tão pé. Ficou um pé no saco, porque ficou. É isso. Uhum. Porque, a gente pode deixar céu, Frozen ano passado morrer, foi por favor? Você me entende? Sim, foi isso que mesmo. Foi isso que eu aconteceu, essa você me entende? Em outro de 2001, é inaugurado o Museu da Ghibli em Tóquio. Exibindo, que exibe todos os materiais do filme, vários curtas-metragens exclusivos, inclusive tem fotos das produções. Cara, muita gente quer, vai pro Japão querendo ir pra Nintendo. Eu quero ir pro Museu da Ghibli. Deve eu quero ir pro caralho. Museu de Ghibli, da Ghibli também. Boa. Eu também, também. Só de saber que tem um monte de coisa que só tá sendo, que só é exibida lá, que não chegou a outros lugares, porque tem coisa que eu nunca vou conseguir ver. Coisas que eu fico muito triste. Que quer visitar no mundo. A Nova Zelândia pra visitar a Veta, Japão pra visitar a Ghibli e Orlando pra visitar a Disneyland Universal. Eu tô pedindo, só eu tô você, pedindo um pouco, né? Cara. Só isso. Uma curiosidade, né, que o estúdio ele tem uma política expressa de não permitir edição dos seus trabalhos. Ou seja, sem corte, por favor, né? É, ela teve um trauma, né, quando lançaram nos Estados Unidos o Nausicaa, né, do Vale dos Ventos, né? E lá foi muito cortada, foi bem picotada. Tinha a mensagem de ambiental, eles cortaram muita coisa, transformaram os caras como vilões mesmo, né? As criaturas ali. Mudaram o nome mudaram do tudo, filme, mudaram gente. O conceito, né? Mudaram tanta coisa assim que quando tentaram fazer de novo esse negócio lá de cortes, né, que foi com o Princesa Mononoke, né, o pessoal da a Ghibli falou, sem cortes, e pra simbolizar essa história de sem cortes, o pessoal, o estúdio enviou uma katana, né, pra o pessoal lá da Miramax, né, que tava distribuindo, e lá na espada tava escrito assim, ó, sem cortes, tá bom? Nada de cortes. Se isso for verdade... Eu realmente espero que a história seja exatamente. Verdade, velho. Você imagina se recebe uma... Bate assim, ó, tem uma encomenda pra você. Eu quero uma espada japonesa escrita aqui sem cortes. Na verdade, por favor. Eu queria mandar uma cabeça de cavalo pra assustar eles, mas provavelmente... Na cama do exatamente, cara, né? Deixa porque... a cabeça de cavalo na cama do cara. É, o Hayao Miyazaki, por ser a alma... Ele é tudo, né? A alma, o coração, o corpo, a mente criativa, né? Até o bolso. Exatamente, da, o encosto. Empresa, né? Ele também tem uma. ele tem diversos tipos de regras bem restritas, né? Por exemplo, ele é contra o sistema de dubladores japoneses, né? Onde ele critica bastante, em que o dublador acaba por ser uma pessoa, um popstar. Ele às vezes tem mais importância que os animadores. Sim. Ou a história dentro da animação, no caso, né? Tem até um filme que a gente não vai comentar ele, porque o foco é sobre as obras da Ghibli. Mas se você quiser ver, o nome do filme é The Kingdom of Dream and Madness. Ele conta a história, um pouco da história do estúdio Ghibli. Inclusive, o filme se passa na produção do último... do penúltimo filme do Miyazaki, eu acho, né, que é o Vidas ao Vento. E ele conta exatamente isso, ele é bem rígido na parte dos dubladores. Pra interpretar o Jiro, que é o personagem principal, ele escolheu o Hideaki Anno, cara. Meu Deus, Hideaki Anno. Foi ele que fez a voz assim, do Jiro. Se você pensar, no que ele critica, o diretor, né, do Evangelion, cara. Isso. Quando saiu aquela notícia que o anime é um erro, na verdade foi um erro de tradução, né? Ele tá falando sobre a indústria fazer histórias e séries como Ouroboros. Ele vai se consumindo. Ele fica... Porque os animadores e as pessoas das histórias são do nicho, eles mesmos ficam se alimentando. Parece que essas pessoas não conhecem pessoas. Sabe? Isso. E o Hideaki Anno é um exemplo de uma pessoa que não conhece pessoas, né? Cara, quando eles escolheram ele pra dublar, a desculpa, não a desculpa, o ponto principal que escolheram ele foi: a voz dele é estranha. É, A voz dele é estranha, cara. Vou te dizer perfeitamente pra fazer o personagem. Nossa. Um pouco, ele tem algumas particularidades. E a voz dele é meio estranha. E ele, não sei, ele não se dá muito bem com seres humanos. E daí que Ana. É exatamente, cara. Foi fantástico. Ah, é. Partindo disso, também, uma outra escolha legal de dublagem foi a escolha dos dubladores pra viagem de Chihiro. A voz que eles escolheram pra Chihiro foi... Não é que nem, assim, uma mulher adulta fazendo a voz de uma criança. Não, era uma menininha mesmo, sim, lá dos seus 8, 9 anos, fazendo a voz de uma criança, de uma menina também. Não, a dubladora tinha 11, 12 anos. Mas ainda assim, é uma criança desconhecida, mas que dá uma autenticidade muito maior. Você... É, não são sempre as mesmas pessoas que você reconhece. Aquele elefanta campeão! E tornam, às vezes, meio plástico demais, né? Às vezes, pra falar a verdade, eu até sigo alguns dubladores, né? As séries por ter certos dubladores, né? Por exemplo, se tiver alguma coisa do Sugibro, eu vou lá. Alguma coisa do Sugibro, eu tô lá. Sugibro, caraca, velho. Mas aí... Então, Eu tenho isso com o Daisukiono também, eu sou dessa. Eu adoro os mundos de Yuzu. E o Miyazaki toma muito cuidado pra não tentar chamar esse pessoal, né? Mesmo que sejam pessoas... Não, ele pega mesmo um ator... que sejam pessoas desconhecidas... Um cantor... Sobre a direção do punho de ferro dele, não sei... Não sei como deve ser o trabalho lá dentro, mas parece ser bem complicado, né? Sim, nesse filme mostra, ele é bem rígido em relação às obras dele. Então, na parte, ele faz parte da seleção de dublagem. Muitas vezes você vê a galera sempre muito estressada, ele, tipo, aparentemente calmo. Porque o que acontece? Quem vai ter que procurar são as outras pessoas. Ele só fala, não gostei, gostei, esse tá bom, faz de novo, repete, desenha de novo. Uma coisa que o pessoal jamais ouviu naquela parte é, você teria como fazer isso de novo? E outra, é meio que... Esse, caramba. Voltando um pouco ao que a gente falou sobre pessoas, personalidades dentro de empresa, normalmente essas pessoas têm mais controle, né? Dentro do Japão, que dão uma personalidade a mais pra própria obra, né? Ele não tá ali pra fazer uma pesquisa de mercado e tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. Senão ele estaria fazendo o que todo mundo faz. Isso. Em 2014, a gente já tinha comentado rapidamente, foi o lançamento do Vidas ao Vento, né? Que é o último filme do Hayao Miyazaki antes dele anunciar a aposentadoria, pela né? Que foi anunciado em 2013. Pois exatamente. É. Só que essa não é a primeira vez que o Miyazaki anuncia que vai se afastar dos filmes. Por diversas vezes ele declarou que se aposentaria, né? E uma delas foi após a morte de Yoshifumi Kondo, né? Que é um funcionário da Ghibli, né, causada por excesso de trabalho. Inclusive, depois dessa vez, apesar de ele não ter... Quando ele voltou, ele diminuiu um pouco a velocidade do trabalho dele, a carga de trabalho dele. Então, acho que essa foi uma das vezes que ele ficou meio baqueado mesmo. Ele só voltou pro trabalho uma última vez pra fazer um pequeno curta-metragem CG que vai ser exibido no Museu da Ghibli, né? E depois ele declarou mais uma vez, assim, que ele deve se aposentar. Uma coisa que eu acho que ele já tá numa idade que ele não quer mais se aposentar, pelo sentido de que ele gosta do que ele faz, mas ao mesmo tempo ele odeia. É, ele tá nesse filme, você percebe que ele tá nessa briga constante, que ele gosta muito de desenhar, de criar, mas quando começam, os investidores começam a fazer muita pressão, você vê que tem muita grana envolvida, e ele não consegue trabalhar muitas vezes com a liberdade que ele queria, ele não consegue matar mais gente de trabalho, então tipo, pois ele acaba falando que vai se aposentar, né, mas... É, tanto assim que ele fala que vai aposentar, que ó, depois desse anúncio de aposentadoria lá em 2014, o estúdio Ghibli, ele está num momento de breve pausa, né, pra saber reavaliar o trabalho, né, do estúdio, o que que vai fazer, né, no futuro, porque sem o chefe, né, o grande chefe Miyazaki, e agora iremos fazer o quê, né, por isso tá nesse hiato criativo, digamos assim, essa pequena pausa, né, que a gente não sabe se vai voltar com produções de novos filmes. Eu, do fundo do meu coração, eles espero vão. Sim. A gente até comentou, a Ghibli, apesar do Hayao Miyazaki ser a cara, corpo, osso e tudo da Ghibli, ele não é o único diretor, né? Apesar dele ser a mente criativa, vamos dizer, principal, acho que ele já inspirou muita gente a ponto de ele poder se afastar. Tem vários outros diretores, é o que eu falei, assim, o filho dele ainda não deu uma dentro, assim, um filme que você fala, caraca, esse filme é tipo Viagem de Chihiro, vai me marcar por muitos anos, entendeu? O processo é longo, ele também já tá... Pois é. Mas no momento a gente tá nessa expectativa de que esperamos que a Ghibli volte logo e com suas grandes produções, né? Por favor. Eles já disseram que assim, não quer dizer que o estúdio vá. Não, fechar acabar, não. Mas eles vão pausar, exatamente. Eles estão pausados. Eles vão pausar. Não, talvez não lancem filmes como lançar, talvez produzindo, ajudando a produzir alguma outra coisa, né? Então, mas mesmo isso, eles não. Eles dizem. Teve muitos rumores na época de que eles parariam de produzir filmes de longa-metragem, que já foram, assim, pelo visto o pessoal foi bem rápido em dizer que não. não, que não é bem assim, até porque, querendo ou não, é o grande produto deles, é o grande legado deles. Mesmo que, de fato, eu acho que eles não vão falar, que eles não vão mais produzir longas metragens. Pode ser que realmente aconteça uma desaceleração, que produzam menos títulos, que invistam em outras mídias, mas isso é o tempo que exatamente vai dizer. Exatamente. Agora vamos falar, né, Audrey, do que? Da parte mais legal desse podcast. Bom, como fizemos em outros casts de animação, fizemos em Pixar, fizemos em DreamWorks, fizemos em Disney, nós vamos falar dos filmes. A princípio, nós falaríamos de filmes que foram feitos como Estúdio Ghibli, mas nenhuma antologia Ghibli é lançada sem falar de um certo título, um título não Ghibli. Então, a gente vai começar por ele ser o que começou essa coisa toda linda que a gente conhece. Que é um dos meus favoritos pessoais, Náusea do Vale do Vento. Puta filme lindo, cara. Exatamente. Primeiro de tudo, ele é pré-Ghibli. Isso, é como a gente disse, ele não é Ghibli por um detalhe, né? Porque ele foi lançado antes da fundação do Estúdio Ghibli. Por um ano antes. Mas a alma, mas assim, ali que jogou tudo que a Ghibli seria dali pra frente. Todo o início, toda a essência, é o. Por causa dela também ela teve um lastro financeiro que permitiu a criação do Estúdio Ghibli, né? E tem a foi escrito e dirigido pelo Hayao Miyazaki e tem a participação do Isao Takahata aí com a trilha sonora do Joe Hisaishi. Então tá aí muita coisa de Ghibli pra começar, né? Todo mundo tava lá. Esse filme, ele foi baseado no mangá do próprio Miyazaki, que foi publicado em 1982. Muitos consideram esse filme um tremendo épico, e de fato ele é. E esse filme joga muitas das temáticas que a gente vai ver em diversos outros filmes, que é a questão da protagonista feminina forte, das críticas ambientais, exatamente, que é uma coisa que está extremamente presente no exatamente, trabalho do porque, Miyazaki. Exatamente, porque o que acontece, o Miyazaki ele gosta de fazer filmes para crianças. Então muitas vezes ele tenta trazer sempre algo de conscientização nos filmes. Às vezes várias abordagens diferentes, quebrando vários paradigmas, né? Por exemplo, coisas que as pessoas reclamam. Que a Adri falou, protagonista mulher, desastres ambientais, como a gente trata o próximo, como a gente trata o ambiente que a gente vive. Então, tipo, como são ambientes focados para o... Apesar da gente gostar muito de ser mais criança, mas o foco do Estúdio Ghibli, pelo menos no coração do Miyazaki, é crianças, né? Ele fala, ele dá essa declaração que ele gosta de fazer filmes pra crianças. E ele, por isso que ele, até hoje, ele não entende o Porco Rosso. E, além disso, tem a parte de aviação também, que ele adora, né? E assim, é um mangá muito legal, tem 7 volumes também, que vem, esse filme é adaptado de um mangá, a gente já falou, né? Vem em 7 volumes. Aqui que no Brasil é adaptado só foi... de livros, sabia disso? Ah, sim, também. Aqui no Brasil só foi publicado 5 volumes pela Conrad, antes da Conrad falir. Eu tenho um amigo que ele ficou... Maldita eu tenho um amigo Conrad. Que ele tá decepcionado por causa disso, porque a Conrad falir, não conseguiu completar o volume dele antes de pegar tudo. Dado uma curiosidade meio bizarra, podendo ser verdade ou não, certas cenas do novo Star Wars, né? Com a Rey. Se você pegar a cena... fotografia do Star Wars e comparar com o Nausicaa, algumas partes batem. Algumas partes batem muito parecidas, né? A capa do filme mesmo, né? Eu olhando em conjunto do, do animal dela. O horizonte, ou a no deserto. Né? E algumas outras cenas, né? Quando ela tá sozinha, né? Observando a nave dela, a roupa dela. A nave dela, o jeito também que a câmera pega pra ficar... Fica bem parecido com as imagens, né? Do filme. Até às vezes cenário. Alguns cenários são bem parecidos, né? Ah, legal. Sim, não sabia disso. Sim. Olha a história. É, o Vale do Vento é Star Wars. Ou o contrário. Mas assim, todo mundo concorda que a história da Ghibli começou a ser construída por esse filme e é um dos meus favoritos pessoais, com certeza. Mas vamos começar então com o filme oficial que inicia o Estúdio Ghibli, né? Porque esse foi um filme que foi lançado a partir do momento que a Ghibli já tinha sido inaugurada, criada, né? E o primeiro é o Laputa ao Castelo do Céu, lançado em 86, dirigido e escrito pelo Hayao Miyazaki. Eu gosto bastante desse filme também. Tem muito aquela mensagem mesmo da Ghibli, do Hayao Miyazaki, né? Tem a nave, tem uma protagonista feminina, meio forte até, né? E tem magia, tem misticismo, tem história pra família e natureza e também. Parecido uma com mensagem da natureza. Viagem de Gulliver, né? Também. Sim, sim. Inclusive o nome Laputa é derivado do nome de uma das cidades, de Lilliput. Quem escutou o cast de Shigatsu, tem uma hora que o nosso amigo Mug, que queria que a gente falasse de você, cara, aqui então. Ele teimou que uma certa música era o tema do, Jurassic Park. Não. Depois eu descobri que não, tá tudo errado, cara. Então, na verdade, o que acontece é que tem uma cena desse anime em que a protagonista aparece tocando o tema principal de Laputa, que é Song of the Sky. Sim. Então, assim, as referências da cultura moderna a filmes da Ghibli são muito fortes. Claro, da animação japonesa não vão faltar mesmo, porque é uma referência, né? Principalmente essa primeira fase da Ghibli que lançou tanta tendência, que lançou... Vocês sabem o robô que eles encontram? É, sim. Ele tá na entrada do museu. Olha aí... Mano... Olha, eu tenho que ir nesse museu. Bem, vocês querem ouvir uma curiosidade fantástica? Museu, cara. Então, lembra de Dawson's Creek? O Paz é dublado pelo Dawson's Creek. Coitado. Viu, não, o Coronel Muska, ele foi dublado pelo Mark Hamill. Star Wars de novo. Olha, ele é a porra do Coringa. Mas ele bate vilão mesmo. Pois é. Ele é o Coringa, ele é um dos vilões do The Flash. É, ele é o Trickster, que é o Coringa. Embora, assim, que interessante que esse título, Laputa Castelo no Céu, lá no exterior, ele só é chamado de Castelo no Céu, Castle in the Sky, né? Por isso. Causa da palavra Laputa, não é muito legal pra... Principalmente alguns... aqui no Brasil, né? Aqui também? No Brasil, o pessoal aqui que fala também, em espanhol, né? Latinos, por exemplo. É, já sabem que, ó. Então, em alguns países, ele, inclusive, o nome foi mudado. Castle in the Sky, Castelo Laputum, no Céu. Só sim, só Castelo no Céu. Não, assim, o nome da cidade foi mudado. Eles mudaram pra Laputum ou Laputum. Que é a mesma coisa, que não importa. Que acaba sendo a mesma coisa, mas... Se você for pensar na zoeira, é o mesmo cara do Star Wars fazendo fama aqui também. Aquele brasileiro que trabalha no Star Wars. É, o brasileiro que trabalha no Star Wars. Que escreve um nome de um monte de nome zoado de personagens, né? Próximo filme, lançado em abril de 1988, Hotaru no Haka. Conhecido como Grave of Fireflies, também, e aqui é como o Túmulo dos Vagalumes, né? Foi dirigido e escrito por Isao Takahata, baseado no livro homônimo de 1967, escrito por Akiyuki Nosaka. Com caráter semi-autobiográfico. Semi porque nós sabemos o final desse filme. Exatamente. Cara, que machuca. Que animação triste pra caramba! Nossa! Esse filme é pra acabar, cara, com qualquer pessoa. Esse filme, sabe? Tem o subtítulo O Choro é Livre. Porque, caralho, que filme triste da porra, velho, na moral. Não, é o mais triste do Ghibli. Nossa, cara. Não, e o pior é não, que. Gente, eu considero uma das animações mais tristes que eu já vi. Mas você não fala que é triste porque ele é excelente, mas assim, você chora, você desaba de chorar. Nossa, ele é lindo, assim, essa que é uma história extremamente forte, extremamente pesada, sabe? Não é o tipo de filme levinho, feliz, bonitinho que qual a gente tá mais acostumado. Porque realmente é um filme que te força a sentar e pensar nas certas coisas. Aqui também mostra uma outra característica que ficou muito forte do estúdio, que é uma mensagem pacifista muito forte. Mostrando sempre a guerra como uma coisa estúpida, como uma coisa cruel, que só mata, que só destrói, que não traz nada de bom. É a grande mensagem que esse filme manda pra você, eu acho. E ele é muito sutil em algumas coisas. Há um tempo atrás eu vi uma foto, que tipo, a pessoa só fez uma foto, era uma latinha de balas jogada no chão. Só isso. Olha, alguém pegou pesado, hein? Pior? Eu tenho essa lata aqui em casa. Caraca. Mano! Eu escondo ela, porque não é legal olhar ela. Assim, sentimentos, sabe? Dela, cara, nossa, é pesado. Esse filme, né, tá meio que, na minha opinião, assim, são três filmes que a gente. Três histórias que você quer saber sobre antiguerra, Segunda Guerra Mundial, né? Game Pés Descalços. Aham, total, é. Túmulo dos Vagalumes. Isso. Sim. E Chuva Negra. Chuva Negra não conheço, vou procurar. Também. É horroroso, tipo... Porque eu sou masoquista e eu gosto de sofrer. É bem pesado, né? Deixa eu dar uma andada aqui, desculpa. Ele conta a história de dois irmãos, né? Seita e Setsuko. O filme é baseado na história desses dois irmãos tentando sobreviver pós-Segunda Guerra Mundial. Não, pós certo? Não, é durante a Segunda Guerra. É durante guerra. A não, guerra. Não, durante, peraí. É durante a Segunda 35. Guerra Mundial. O Japão tava sendo bombardeado totalmente ali. Tava sendo bombardeado toda hora, né? Por várias, sabe, bombas incendiárias. Só pra você ter ideia, esse filme começa já eles sendo bombardeados, né? Isso. E a mãe deles morrendo horrivelmente queimada por napalm. Pra quem não sabe, napalm é uma bomba de fósforo. Quando não ela necessariamente é napalm. Não, época. Mas ela explode, ela gruda tudo, ela queima tudo. É, exatamente. É tudo horroroso. Que ela gruda, é uma bomba incendiária. É o tipo de bomba que não é feita pra, assim, destruir locais. É pra machucar pessoas, pra deformar e pra mutilar pessoas. É o intuito único de fazer civis sofrerem. Sim, imagina tipo aquela cena, eles perdendo a mãe, o pai também, meio que desaparecido até, e eles tentando sobreviver. Ele tá combatendo, né? As duas crianças tentando sobreviver naquele ambiente que tá tudo devastado no Japão, né? É, e aí vem essa cena das balas, né? Durante o bombardeio, um pouco antes, ele esconde, enterra, né? Alguma desses doces. Isso torna cada vez pior. Sim. E ele aparece como praticamente a única coisa que tava deixando a irmã dele e ele um pouco felizes nessa situação horrorosa. Assim, pra mim, Túmulo dos Vagalumes é um filme que é uma experiência de vida. Você não pode contar muito totalmente dos detalhes. A pessoa tem que ver, experimentar, sentir, chorar, cara. Não tem como, né? Ele é forte, assim. A gente não vai dar spoiler. Ele é forte emocionalmente, né? Porra. E é um filme que é uma crítica muito foda, sabe? Que passa muito recado que eles querem passar. E principalmente pelo caráter semi-autobiográfico, né? Então a gente, tipo, eu não sei que parte foi verdade, não sei que parte mentira, mas aí, dependendo das partes ali, o cara sofreu pra caralho. Demais, absurdamente, né? Ah, e um detalhe meio triste, né? O autor faleceu dia 9 de dezembro desse ano, 2015. Exatamente. Né? Seguindo aqui, a grande ironia da vida é o próximo filme do estúdio, Tonari no Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, também lançado em abril de 88, no mesmo dia. No mesmo dia, cara. Túmulo dos Vagalumes. Eles foram lançados juntos e muitas vezes eles foram exibidos juntos, muitas vezes. Aí eu olho pra vocês e pergunto, de quem foi essa ideia? Essa daí foi a direção do Hayao Miyazaki, né? Pois então, é uma das características da Ghibli que muitas vezes eles lançam filmes paralelos com diretores diferentes. Muitas vezes até parece uma disputa entre os dois diretores, né? Mas, mano, tá bom, mas Totoro, Túmulo dos Vagalumes. Você tá de sacanagem que lançam os dois juntos, cara. Isso esses dois especificamente. Agora, a ordem que foi exibida é o problema. Se ele exibir Totoro primeiro e Túmulo dos Vagalumes depois, segundo. Vai ter queda de população ali mesmo. Agora, se for ao contrário, é você sente um pouquinho de esperança no coração, né? Não, se for ao contrário, as pessoas não veem Totoro, já estão se matando ali, pô. Exatamente, cara. Mas a coisa legal é que o Meu Amigo Totoro é um filme fantástico, né, cara? Ele é um filme super muito divertido. Lindo, cara. Nossa, é o filme mais gracinha que existe. Uma breve historinha. O Totoro, ele é baseado num livro anônimo, não é? Tem um livro ou é um mangá? Eu não lembro direito. Ah, eu não sei. O que acontece? Ele é baseado numa menininha chamada Mei. Ela entra numa passagem no quintal dela que leva ela pra casa do vizinho. Do espírito da floresta chamado Totoro. É tipo um Alice no País das Maravilhas, né? Ela encontra uma passagem, encontra uma criatura fantástica, né? Que é o que acontece. Que é o Totoro. Ela tá indo visitar a mãe que tava no hospital, né? Sim. Ela se mudou pro interior pra ficar perto da mãe, né? Que tava num hospital ali no interior, né? Mas assim, o Totoro, ele é tão marcante que até o Totoro, ele se tornou o símbolo da Ghibli, né? O mascote da Ghibli. Sim, tá ali, sim. Né? E ele é incrível, é demais. A história dele lançada internacionalmente também, né? As pessoas adoram essa história. As pessoas adoram o Totoro. Totoro, aquele gato ônibus. O Totoro é o Winnie the Pooh das coisas japonesas, né? Ele virou um... Aquele gato ônibus também, é. Ele virou um personagem infantil por excelência, né? Eu considero um dos filmes mais encantadores da Ghibli. É um daqueles filmes que você realmente se sente criança de novo assistindo, porque ele é feito pra ser encantador. Tanto é que o personagem, ele já fez diversos cameos, ele foi citado em outras obras do estúdio. Tem um NPC do Ni no Kuni, que é o jogo que foi co-produzido pela Ghibli, que chama Meu Vizinho Alguma Coisa, sabe? Tem uma referência clara ao Totoro. Tem um boneco do Totoro no quarto de uma das crianças do Toy Story 3. Tem um episódio do Meu Amigo Cthulhu. Do Meu Amigo Cthulhu. Meu Amigo Cthulhu. Ei, meu... Oh, my God. Oh my God. Ele apareceu no Detona Ralph também, né, o Totoro? Sim, no Detona Ralph ele aparece, isso eu lembro. Mas o Totoro, assim como o robô do Castelo no Céu, são personagens extremamente marcantes. Uma das fotografias mais marcantes é aquela que tá os dois na chuva. A Mei tá com guarda-chuva e o Totoro com uma folha na cabeça, assim, é muito bom. E tirando quando ele abre a boca muito grande, né? Tá tudo bem. Agora, quando ele abre muita boca, assim, caramba. Aí você fica com medo, né? Mas acabou virando uma das obras mais icônicas do estúdio, mas essa de ter sido lançada no mesmo dia do Túmulo dos Vagalumes é uma coisa muito estranha, entendeu? Mas eu fico imaginando como deve ter sido assistir os dois ao mesmo tempo. Caraca, eu nunca assisti os dois ao mesmo tempo, né? Eu acho que o meu primeiro filme que eu assisti do Estúdio Ghibli foi Viagem de Chihiro, depois o Meu Amigo Totoro. Mas aí depois eu fui procurar os outros. Aí eu fui ver o Hotaru no Haka e eu me arrependo até hoje. Mas... Esse foi um dos filmes que eu só assisti uma vez, eu não, acho que não, eu não vou não. conseguir ver de novo. O Hotaru no Haka foi passado na minha escola. Caraca, velho, sacanagem. Só sou professor é maluca. Que pesado. Meu Deus do céu. Ah, não, mas é, depois passou o Totoro, aí tá tudo bem. Tipo, antes do Entei já tinha esse cara. Assim, ó, vocês querem ver o Totoro? Beleza. Que mais vocês vão ver o Hotaru no Haka primeiro. Vocês têm que ver antes do Mundo dos Vagalumes, vão sofrer, escreva um texto também, tá? Só pra... Aí você escreve bem grande na folha, o mundo é uma bosta. Bota uma lagrimazinha assim, caindo. Não, tá escrito, peraí, isso parece uma carta de suicídio, mas é? Caraca. Deixa eu cortar um pouquinho. Existe uma piadinha meio boba no Japão, que a partir de Tonari no Totoro, as músicas ficam muito parecidas, os temas musicais. A música do Totoro, né? Totoro, Totoro. É verdade. Meio que a piada é, a partir de Totoro, todos os temas têm um ritmo parecido. Caraca. E você canta em exaustão a mesma frase 18 milhões de vezes, sabe? Parece o cão arrependido. A do Totoro, por exemplo, eu cantei várias vezes. Caraca, ela, só de vocês falarem, ela volta na cabeça assim. Ela volta, Totoro. Aí, uma curiosidade besta, meu gato se chama Totoro por causa desse filme. Porque ele é gordo e tem um bocão. Ele é lindo. E só pra falar, viu, Mugi? Ele é gordo e tem um bocão bem por isso. Sempre que a gente olha pra ele, ele tá dormindo. É incrível, cara. A semelhança só mesmo. E só pra fechar, viu, Mugi? Você não é o Totoro, tá? Para de estragar a magia. Você não é um não, você bicho não é. Para de estragar a magia das pessoas. O próximo filme que a gente vai falar aqui foi lançado em julho de 1889, que é o Serviço de Entrega da Kiki, dirigido pelo grande Hayao Miyazaki. Cara, esse filme também é muito bom, velho. Ele foi lançado até no Brasil em VHS, eu lembro do VHS dele, eu nunca me interessei na época pelo VHS. O Totoro também foi lançado em VHS, sabe? Mas assim, o Kiki foi o filme que gerou um hitbox, né, na estúdio da Ghibli, né? Se pensar que antes não tava todo esse hitbox, o Kiki realmente deu um salto, né, de lucratividade. Então, essa parada é legal. Uma das coisas que eu mais vi nos Estados Unidos, uma coisa que eu mais vi nos Estados Unidos... Olha aí. Não, foi a venda do gatinho, eu esqueci o nome do gato. Didi, valeu. Didi, o gatinho falante, a venda do Didi, e do laço da Kiki nas lojinhas em eventos de anime lá. Uma das coisas que, assim, em peso mesmo, foi materiais do serviço de entrega da Kiki. Eu vi muita gente fazendo cosplay da Kiki, camisa do Didi. Cara, assim, a rodo mesmo. Isso prova que o serviço de entrega da Kiki, Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro e o Howl'n Moving Castle lá, que é o... Castelo Animado, são os quatro filmes de maior bilheteria, assim, não maior bilheteria, que fizeram mais sucesso do nosso lado, né? Nossa, não precisa Mononoke não conta também, não? Assim, eu digo mais pelo fato de... Só quem sabe muito do Princesa Mononoke é quem vai procurar as outras obras do Ghibli, entendeu? Esses outros quatro filmes, por exemplo, meu pai viu Castelo Animado, meu pai viu A Viagem de Chihiro, meu pai viu o Serviço de Entrega da Kiki, mas ele não viu os outros, entendeu? Eu tô contando assim, mais não só inserido na cultura popular, mas na cultura em geral. O Serviço de Entrega da Kiki eu acho um filme muito divertido, muito leve, envolve magia, bruxaria, né? Uma garotinha inocente. Envolve independência feminina e... Aos 14 anos... 13 anos, eu acho que ela tinha 13 anos quando ela decidiu sair de casa. Japoneses nessa época saíam bem cedo, não uns 13 anos, mas... Ou acho que saiu aos 10 anos, qual o problema, né, então? Por exemplo, pra escola, eles já saem aos 5 anos, por aí, já saem sozinhos, e, assim, eles vêm em grupo, né, por exemplo. E nessa época, a saída deles pra vida sozinha já era bem cedo, né? Sim. Sim. É que ele tem essa mensagem mesmo, né, da independência, né, de sair já, explorar o mundo, né? E ele aborda coisas que a própria Ghibli gosta muito, que é um protagonista feminino, uma protagonista feminina muito forte. Eu gosto muito da Kiki. Eu simpatizo demais com a Kiki. Gosto. Não apenas independência, mas a questão do amadurecimento, que é muito forte nos filmes da Ghibli, principalmente nos filmes do Miyazaki, é a questão da personagem que amadurece como pessoa, que muda suas formas de pensar, suas formas de agir, e se torna uma pessoa melhor, se torna uma pessoa mais tranquila, se torna uma pessoa mais forte. O Kiki mostra mostra muito isso, e pelo fato de ser uma protagonista jovem, bem jovem, o público vai ver aquilo, vai se identificar muito fácil, entendeu? É uma, eu acho que é uma das personagens mais fáceis de você se identificar e se apegar, talvez por isso tenha tido tanto destaque, tenha tido tanta notoriedade aqui no Ocidente, porque é uma personagem com a qual o público, principalmente o mais jovem, vai se identificar demais. Principalmente as meninas mais jovens vão se identificar demais, porque vão ver alguém muito próxima delas ali, entendeu? E nisso a Ghibli acerta muito. Ela, apesar de serem universos fantásticos, a personagem lida com muitos problemas muito reais e muito concretos, que qualquer pessoa da idade dela vai passar, entendeu? É muito legal. Duas curiosidades muito legais da Kiki. Uma das fotos de concepção do próprio livro da Ghibli mostra que era, ela teria um cabelo muito mais longo e seria um pouco mais sombrio. Um cabelo mais comprido, ela voando numa vassoura. Cara, né? Só eu acho que isso não tem como dar certo. E, é tipo e a outra de curiosidade que é a dublagem da voz da Kiki nos Estados Unidos foi feita pela Kirsten Dunstan, que fez a Mary Jane no Spider-Man. Olha. No filme da Kiki, eles ainda abordam algo que eles gostam muito de abordar nos filmes da Ghibli, que o Seiji falou, que é a parte de bruxaria, né? De magia. Sim. Literalmente sempre um mago. Sempre... Muitos dos filmes da Disney você vê um envolvimento pesado de magia. No Meu Amigo Totoro, entre aspas, no Ponyo, Mononoke Hime, no Spirit Away, no Howling Moving Castle, que é o... No Contos de Terramar... E por aí vai, você sempre tem a presença. Mesmo no Porco Rosso tem uma coisa. Mesmo nos filmes que são, tem o pé muito no real, sim, tem um elemento extraordinário, tem um elemento, sim, de fantasia. Todos mas eles. Também o Estúdio Ghibli faz filmes que são ambientes familiares, que também que não tem misticismo, não tem magia, como o próximo filme, lançado em julho de 91, né? Que é o Omori de Poroporo, também com título em inglês Only Yesterdays, e não tem título em português, uma pena, né? É, não, mas esse aqui é um filme muito bom mesmo, né? Eu adoro, né? Ele foi escrito e dirigido pelo Isao Takahata, e assim, ele fala de uma mulher, né? Madura, já mais dos seus 30 anos, ela trabalha, vive em Tóquio, mas ela sempre tinha a vontade de morar no interior. Acho que a família do cunhado dela é do interior, né? E ela vai pro interior, vai ficar um tempinho ali, né? Trabalhando lá com os familiares, numa cooperativa. E ela se encanta por esse ambiente. E ela vai relembrando alguns momentos da infância dela, né? Então, assim, tem assim, essa mensagem legal, né? De que Ghibli não precisa ser só ambiente místico, de magia, né? Sim. Ambiente de família também é importante. Porque a mensagem da Ghibli, sim, né? É passar uma história para a família, para as crianças e vão adultos, né? Mas mesmo nos filmes mais fantasiosos, os ambientes de família são muito presentes, são muito gostosos. Uma coisa que eu amo, amo, amo no Kiki's Delivery Service: a família que acolhe a Kiki. A moça grávida e o, ah, e sim, o marido. Sim. Eu não sei, aquilo, eu não sei vocês, mas aquilo dá uma sensação tão gostosa. Parece uma família tão aconchegante, com seus probleminhas reais, com a sua rotina. Mesmo no, nas histórias fantásticas, uma das coisas que mais encanta são justamente as referências ao real. As famílias, as brincadeiras, o carinho, ah, assim, é, lá. Uma das coisas que é eu acho legal, que é uma das marcas registradas do próprio Isao é o fato dele, apesar dele ter essa pegada mais real, ele tem uma pegada mais social. Sim. O Isao, muitas vezes, ele trata numa pegada muito mais social do que o Miyazaki. Miyazaki, muitas vezes, é bem, sim, fantasioso. Talvez seja por isso que a gente goste mais do Miyazaki do mais do Isao. Mas o Isao é um excelente diretor, cara. Muito, o Túmulo dos Vagalumes é um exemplo disso. O On Yesterday é outro exemplo disso. A pegada dele é sempre alguém encarando alguma coisa. Às vezes... Ele consegue tratar de relacionamentos muito bem, sabe? Sim, pessoas, sim, normais... Tratando de tendo vidas normais, relacionamentos reais. E normalmente alguns filmes da Ghibli, ela consegue causar uma nostalgia que você não teve. Tipo, nunca vivi no campo, mas assistindo esse filme, caramba, como seria legal, você, né? Sim, crescer, sim, desse, exatamente, jeito, né? Sim. Poucas séries conseguem fazer isso, né? O próximo, voltamos à fantasia e às coisas mais fora do real, foi Porco Rosso, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki e lançado em julho de 92. Ele foi o filme mais lucrativo de 92 no Japão e foi um dos poucos filmes do Miyazaki que mostrou um local geográfico e um tempo histórico específicos, relações com acontecimentos históricos reais. O filme se passa na Itália e dá a entender que ele se passa no pós-Primeira Guerra, mostra a Guerra Austro-Húngara, mostra a ascensão do fascismo italiano, entre outros sinais. Ele... presta diversas homenagens também aos primeiros anos de aviação, como a gente disse, a hora que aparece o motor escrito Ghibli, todo mundo acha, uou, mas que legal. Além de, sim, os nomes de personagens fazerem referência a ícones da aviação, a nomes de aviões, por aí vai. Isso, como a gente falou, é uma coisa recorrente nas obras do Miyazaki, que a família dele tinha uma empresa que produzia peças de avião, e ele sempre foi muito fascinado com aviação. O Porco Rosso, apesar de ele ter essa cara mais real, obviamente ele tem um porco. Pé fantasioso, porque afinal de contas é um fucking porco. E essa é uma das coisas que você comentou lá no começo, né? Você vê o motor do avião com o nome Ghibli escrito nele. É, pessoalmente eu gosto muito desse filme, eu achei ele muito divertido, achei ele muito, muito engraçado, assim, eu me diverti muito com ele. E eu achei também que ele foi, em algumas coisas, ele trouxe um pouco de crítica à guerra, como a gente já falou, que uma das cenas